Thank you. torre, bom dia, tá 3125.000, pronto. 3125.000, ingresso é colado, fecha 90, vento norte com 04 nós, ou altímetro 091. Linha cola 03125. Tantrizino 25, ao Zuno Meia decola, controle 120.8, bom voo. Obrigado, bom dia, Tantrizino 25. Controle, bom dia, Tantrizino 25, passando 2000. Bom dia, Tantrizino 25, contato radar direto Leda, vigilância. Leda, Tantrizino 25. Azul 5003, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, o vento norte com 0,612 nós, o altímetro no 0,9. Azul 5003, decolado 24, controle 120, décima 8, bom voo, bom domingo. 208, muito obrigado, igualmente, boa semana. Gente, reporte rotatória, bravo que Luiz. Controle Salvador, muito bom dia, é o Azul 5003, passando 1500. Bom dia, 5003, direto Leda, Vigilância. Leda, Vigilância, obrigado. 3125 da TAM, passa 180, chama Recife, 1251, boa viagem. 251, bom trabalho. 5003, restrito ao nível 320. Restrito ao 320, azul 5003. Azul 5003, chame Recife 1251. E 1755, acione a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste 1012. Ciente. 759, bom dia. Ingresso decolagem, quando 759, bom dia, o vento 030 graus com 05 nós, 1012 altímetro. 1012 no altímetro, ali na colação. Suíço chama a torre em 1118, decimal 95. Encurtar o Bravo Trilista, forte na curta, 1012 altímetro, vento para cheque 030 graus com 5 nós. Voo no 755, desça via Bonfe a 2.000 pés, ajuste no 012, reporte estabilizado localizador. Bom dia. Dólar, bom dia, o voo 759 decolou na cruzada de 300. No 759, contato radar subal 360, saída Dayon. 360 na Dayon. No 759. Confirmo 759? Tá. Voa da presente Leda? Afirmo. 759, direto Leda. Vento 030 graus com 05 nós. Está livre ingresso, decolagem, pistão no zero. O vento 030 graus com 05 nós, altímetro 612. Luiz, que solo os 39, tá livre backtrack, tô se livrando, parte 4. 384, ali mantém, cabo 010. Passarei 227, decolos 41, chama controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 120, decimal 8, passarei do 230, bom dia. Salvador, passaredo 222. Passaredo 2227, contato radar pro nível 180, saída árvore. 2227, 180 na árvore. Quando possível, extinção, liberação da extinção. Passaram uma senha inteira antes de 15 milhas. Bravo, pelo Vicente. 5384, trem de decolagem da 10, vento 030 graus com 05 nós. Autorizado IRS X-Ray. Gente, autorizado IRS, vai no 751 X-Ray. Chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 1208, obrigado, amigo, até daqui a pouco. É. 5384, Boca na sua escuta. 5384, contato radar, sua onde vão no 90, foi na rua de Jamo. 190 Jamo 5384. Além de cola sem parada, o número 49, banco de companhia 1 milha para o externo aproximadamente. Autorizado ingresso ecológico estrela 0, vento norte com meia dúzia nós. O altímetro no 0 no 2. Autorizado a linha decolar para o externo 0. Chame centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 251, com 759, bom dia. Aliás, igual na 755. No 755, complete chame a torre 1895, bom voo. 1895, obrigado. R6225, desce a 2000 pés, sem restrições em pelo, ajuste no 0 no 2. Autorizado final do IRS X-Ray para pista no 0, reporte localizador. Luiz, já baixado travado? Positivo, baixado travado, com 1002. Tráfego avistado, guarda a frente da pista livre, ligou no 755. Gente, aguardando. Victor Alfa Alfa, reporte para o táxi. Bruno 755 autorizado, pouso pistão 0, o vento 020 graus, 0612 nós. 7 autorizado, pouso agora com 1012, eu vou na 755, baixar travado. Bruno 649, decola de Salvador, os 46, controle 120, décima 8, bom voo. 08, bom dia, Bruno 649. Salvador, bom dia, Bruno 649, 2210, da Euleda. Gol 1 no 649, contato radar, suba ao nível 360, saída da 360 da Elpa, pode voar, Leda, todo 649. Leda. Leda, pegado. Bono 755, seu solo aos 48, direita, chama solo 121, decimal 1. Direita, leitona, onda, sai. Novembro, que Mike, reporte quando pronto para o táxi. Salvador, passa. Torre Salvador, passaredo 2227. Prossiga. Após Arbor, voar direto Obdude. Após Arbor, está autorizado para o de Conquista. Após Arbor, Conquista 2227. É 225, complete, chame a torre em 118, decimal 95, composto. 2895, bom trabalho, 62. Oi, Salvador. Bom dia, chame a 6225, estabilizado? 225, altímetro no 0 no 2, reposto quando baixar a travada. Onde será baixar a travada, 625? Siga. Seja coordenado com o centro 300 como sinal, tá? Por seguro? Aguarde. Para. Que mais que reposte no ponto de espera Taxi Oscar. Alfa, reporta no ponto de espera Taxi Oscar, seguirá o November Yankee Mike, com Papá 28 Alfa, Tupi. Poxa, nem 6225, baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado. Autoridade do pouso, pista 1-0, vento norte com 0-5 nós, altímetro 1-0-1-2, 6225 do Chiné. Autoridade do pouso, Chiné 6225. A 49 está autorizado nível 300 final, voando para hoje, Porto Seguro, chama Recife, 125 decimal 1, bom dia, bom voo. 300, vamos agora para Porto Seguro, Recife, 251, tudo bem, 49, obrigado. Azul ali, mantém cabeceira 1-0. O November Yankee Mike pronto. Ali mantém cabeceira 1-7. Flip 5384, chame Centro Recife, ONU 26-85, bom dia, bom voo. 1-2-6-8-5, obrigado, já volto. 253, direito, 1-2-1-1. Mike 4234, autorizado de decolagem, pista 1-0, vento 030 graus, 05 nós. Passarei do 2227. Chame centro Recife no 260, alterno no 288, bom voo. 260, 288, ótimo dia. Vitor Alfa Alfa, a Lima tem cabeceira 17. Dois, três, quatro, decolador 56, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado, senhor, um bom dia, um bom domingo. Igualmente. Controle Salvador, azul, 4234, nosso cordial, bom dia. Bom dia, 4234, contato radar Sol 370, saída PUCA. 4234. Voajamos, 4234. MIG Mike, decola Salvador 57, autorizado curva esquerda. Tem condições de cruzar o campo na vertical da cabeceira 28? Tá, vamos fazer uma subidinha aqui bem suave para apreciar essa beleza do litoral baiano. À vontade. Muito gentil, obrigado. No 028. Vai realizar, vai reportar cruzando o extra 28 no VMEC Mike. Victor Alfa Alfa, autorizado a decolagem piscina 7, o vento norte com 07 nós. Mike, campo cruzado, prossegue no corredor forte a mil pés e chama o controle 120, decimal 8, bom voo, até a volta. Corredor forte, vai chamar controle 120, decimal 8, obrigado, bom dia. Muito bom dia, tá passando o VMAC Mike, ingressando no corredor forte. VMAC Mike, mantém as condições visuais, suba 2.500 pés. Quando possível, gostaria de ter os estimados de pouso em Petrolina e através de Paulo Afonso. Mil pés, condições visuais, aguarde por gentileza. Querida ascensão para 2.500, confirma? Só mantém. Vai manter mil pés no VMAC Mike. Mantendo nível 1 no 4-0, mantenha a proa de ponte, reporte para a descida. Victor Alfa Alfa, contato radar. Qual o nível final de voo? Sim, a gente sobe, mantém uma centena, Victor Alfa Alfa. Parou uma centena, Victor Alfa Alfa. controle. 9MEC Mike estima Paulo Afonso às 10h30 e o pouso às 11 horas. E Petrolina. Cliente grato, pouso no 00. Se tiver condições, pode voar direto Petrolina, 9MEC Mike. Sim, por gentileza. Se tiver condições, voa direto Petrolina. Ok, obrigado, tiver. Vai DCT Petrolina, 9MEC Mike. Autoriza a ascensão para 2.500 pés, 9MEC Mike. Autorizado. Obrigado.